As constantes fugas na penitenciária estadual de Foz do Iguaçu chamaram a atenção da Corregedoria do Departamento de Execução Penal do Paraná. Uma equipe foi designada para apurar a fuga de mais 4 presos na madrugada da última sexta-feira da penitenciária. Segundo nota enviada pela direção da unidade, a rota de fuga começou pelo telhado das celas de isolamento. Eles arrancaram uma grade, desceram para o pátio e em seguida saíram pelo muro lateral usando uma corda feita de lençol, a popular Tereza. A Polícia Militar fez uma vistoria no local. A equipe do Departamento de Polícia Científica também foi acionada. A direção da penitenciária declarou que houve falha humana, porque a fuga poderia ter sido evitada, já que havia um posto de monitoramento com câmeras espalhadas por todo o perímetro e estas estavam funcionando. Alguém não fez o seu serviço. Os fugitivos desta vez são Jader Santos da Cruz, Everton Endrio de Moura, Ricardo Carvalho Lopes e Arnaldo Bruno Felipe. Esta é a segunda fuga da PF em menos de 30 dias. Em 2 de dezembro, 4 presos, utilizando-se do mesmo método, lograram êxito na fuga. 3 deles já foram recapturados e 1 ainda está desaparecido. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.